Marinho. Ailton Produções. Produções. de São Luís, Maranhão. Produtora Black Boy. Daniel das Produções de Curuçá. Morar num condomínio fechado. faz com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser fiel de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão. Não deixo não, não deixo não. Do lado. Parou a concorrência. Chão aqui tá tendo, tá legalizado. Nós e elas, três dias virado. Chão aqui tá tendo, tá legalizado. Nós mais rock e várias. Habilitado de meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, entre um rato de golfão rebaixado. E no teto solar, fumado pro alto. Pico fala que menor folgado. Perguntou do relógio, cotado da loura do lado. O canque exalado e o Nike de mil malandreado. De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa no trás, lotado de Tomeu Lacoste. Paulo, esquece em braço. Chão aqui tá tendo, tá legalizado. Mas nós rock e várias. Chão aqui tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e aspas, três dias virado. Chão aqui tá tendo, tá legalizado. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Loló, Maranhão. Loló, loló, loló, loló. Você vê Papai Noel, os três reis magos, e todo mundo teletando, todo mundo de nome. Isso daí é bom. Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança no título na pista. Que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da. Relaxa, concentra que eu vou te pegar um cara. Relaxa, concentra que eu vou te pegar um cara. É bagunça, desordem, bem provocados por elas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel, os três reis magos, e todo mundo teletando, todo mundo de nome. Isso daí é bom. Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista. Que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da. Relaxa, concentra que eu vou te pegar um bocado. Relaxa, concentra que eu vou te pegar um bocado. É bagunça, desordem, bem provocados por elas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Caramba, que isso se não fosse as perfeitas. Indo quer a pita, se não der pau, vai ver. Indo quer a pita, se não der pau. Pito CDs, de São Luís, Maranhão. Para na mulher de branco, levou pra Indo, tô lá e fiz. Indo meu presente mais bonito, que eu não quero colar. Indo quer a pita, Indo quer a pita, se não der pau, vai ver.

Maranhão. Morena com bumbum jogando. Doninha com bumbum girando. Ruivinha com bumbum gigando. Mulata com bumbum rebolando. Davinha dançando bom. Peredandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Pedro CDs, de São Luís, Maranhão. Acenda a luz, me enxergue. Um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal.